Qual é o teu nome, por gentileza, Fox Charlie Charlie? Fox Charlie Charlie, fique atento ao Follow Me para o táxi. Me chame na interseção para ingressão na 7. Prossegue até a interseção, reporte para ingresso na 7. Estabilizado 1884. Gol 1884, me chama é a torre 1895. Verso. Qual foi a minha frequência? 11895. 1895, 1884. Número 2 para decolagem do aeródromo de Salvador. No 776, no solo aos 21, no libra direito no 21, decimal 9. Desde o 219-1776, obrigado. Um abraço aí, bom. Oi, Salvador, voo 9884. Voo 9884, altímetro marca 1011. O vento é de 100 graus com 12 nós, confirme trem baixado travado. Baixado travado, 9884. 2197, chama Recife, 133, small 25. Estou usando a 09884. Fox, Fox, sai ali e mantenha no 7. O Chetuno, coordenação junto ao controle, eu vou liberar o tráfego da 17, que vai cumprir o mesmo cedo, saída da PUCA, porém a aeronave é de alta performance. Assim que o controle liberar, eu decolo o senhor, ok? Mantenha ponto de espera e aguarda, por gentileza. Charlie, qual foi o nível autorizado? Ô, Papatango, Fox, Fox, Charlie, atenta à esteira de turbulência do Boeing, tem livre decolagem da 17, vento de 100 graus com 11 nós. Estou na Lima, vem pista 10. No 884, no solo, os 24, livre direito no 21, decimal 9. 209, no 884. Charlie, decolou os 24, controle 120, decimal 8. 128, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, Fox Charlie Charlie. Papatão Fox, Charlie Charlie, contato com o radar, sopa 390, sai da PUCA. Na PUCA 390. Deus, 1884, livrando a escuta. 1884, boa noite, Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette 02. Na liberação do controle, tu sente? Então, tem nível de decolagem da 10 e banda de 100 graus com 10 nós. Turno, decolou os 27, chama o controle em 120, decimal 8. 208, prefeito. Controle é o Bruxo 81, saída PUCA, transição Aracaju. Bruxo 81, contato radar, sou para o nível 090, saída PUCA. Saída PUCA, sobe para o 090, Bruxo 81. Bruno. A sua escuta? Vou direto à posição Conde. Direto Conde, Bruxo 81. A gente lecionou o reporte do local de curso. Passamos Fox Charlie Charlie, chame centro Recife, frequência 12685. 2685, Fox Charlie Charlie. Gol 1885, boa noite, missão com seu X-Ray, prossiga. Afirmativo, assim que a chave estiver disponível, estamos prontos para a cópia. 1885, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Prisulu no 6, temperatura Zulu, após direto trivi, após conforme a rota. Decolodão no 0, vou primeiro com vez à direita, corrigindo. Trifi de saída da El, Leda, após Leda, vou direto bridge, aciona 5445 e o controle 1208. Informativo autorizado, conforme o controle de voo, nível 360 para Guarulhos, inicialmente pelo uniforme Zulu 16. Decola da pista 10 com curva direita, perfil da Dael Leda, após Leda, voa direto bridge. 5445, transponder 20.8, ao controle de saída para o voo 1885. 1885, correto, repasse quando pronto. Portará. Fátima, só um instante, cópia o eco Alfa Oscar. Qual fósica na escuta? Solicitado no plano de voo 280, incorreto. Confirma a intenção. 37, só um instante de coordenação, um eco fósica. Prepara a saída da PUC, a transição Caju, aguardando o copo. Alfa Oscar, pronto, copo. Autorizado para Recife, nível 270, via Peruísque 58. Decola da 197 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5451 no transpondo. No 5451, no pátio 5 para acionamento, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2. Bom voo. Hotel Salvador, Boroid, Air Eagles 851, descend the flight over the 1, that's 60. Weasel 851, clear to Bonf arrival, descend flight level, correction, descend 4,000 feet, then 810 to... 4,000, Romeo Zulu Oscar 851, confirm your call sign. This is Romeo Zulu Oscar 851. Okay. Então, 3662, acena a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Hilton 3662. Rumo 398, autorizado chega da Mari, desça para o nível de voo 060. Bruxo, 81 contra. A 61 milhas, nordeste do Rio de Salvador, serviço de radar terminado, chama Ilê, correção de Aracaju, 120, decimal 3. Romeu, Eco, Alfa, Oscar, Livre, Sana, chama quando táxi. Autorizado até a interseção, reporte para ingresso no 7, é qual falta? Tá 3362, reduza para 2209. Salvador, boa noite, eu vou no 6113, tem que falar sem freio. 2 saturação para sequenciamento, proa 030, descendo para 3 no back. Proa 030, descendo para 35, 3, Romeu, Sul Oscar 851, descendo 2008, clear to ILS, final report established. 50,000 feet, clear fast, approach runway 10, we'll do a report established, Romeo Zulu Oscar 851. Confirma ajuste no 012, afirmativo, ajuste no 012, inicie redução para 2009. Já está reduzindo para 2009. 8, o controle 5435, a transponder copiou o gol 1613. O nome 1-3, correto, portão 4, chama pronto para o SPEC, cena mesmo. Já está pronto, com o número 3. Para o SPEC, com o número 3. Com o nome 1-3, portão 4, autorizado, reporta táxi. Para o número 3. Com o número 3. Portão 1398, reduzido para 2009, descendo para 4 mil pés, ajuste no 0012. 0012, descendo para 4 mil com pés. Afirmativo, 4 mil pés. 4 mil com pés, obrigado. 3662, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Gente, vai aguardar. Então, 3G62, rasgo navegação na proa de Duna, reporta estabilizado. Duna, vai reportar. Já na 3G62, quanto foi de alto? Eita, é, proa 115. Confirma se é 3G62? Direita, 115. Direita, 3G62, direita, 115. Tá autorizado ele com ele? Para 2 mil pés, reporte estabilizado. 10.000, reporte estabilizado. Paulo Salvador, voo no 6-3, tá com 158, a bordo 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas, estamos fácil. 6-3, táxi via Índia, ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 0-2, bom voo. Sim, vai ser o 0-2, estado, tá livre. Via Índia, 6-9, ponto de espera, voo no 6-3. 8, desce para 2 mil pés, reduza para 180. Reduzindo 1-9-0, com 1-3-9-8. Está com proa de Duna, tem que ter 2-2-0-9. Confirme para o controle. Voo na 398, já comprou 8-1, que tem aeronave à esquerda, que quer no visual. Sim, que o Voo 398, a próxima aeronave. Na 358, essa identificação autorizada a chegada a mar, desce para o nível de voo 050. Salvador, Rome is all state 51, Stavros LS, runway 10. Rome is all state 851, Tower 118, decimal 95. Runway 95, 851, bye-bye. Salvador, boa noite, Air Azores 851, Rome Azores 851, Stavros LS, runway 10. Azores 851, land gear down and lock, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 13 knots, check land gear. Come on and locked, clear to land, confirm, runway 10, Air Rome Azores 851. Yes sir, it's clear to land, wind 100 degrees, 13 knots. Clear to land, runway 10, Rome Azores 851. Estabilizado, Tan 3662. Tan 3662, Torre Salvador, 1895. 1895, obrigado, boa noite, 3662. Gente, tem o sequenciamento de duas aeronaves, vai manter a posição e aguardar, é qual falta? Salvador, boa noite, o TAN 3662, baixou e travou com 6 anos. TAN 3662, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Azores 851, on ground at 02, turning right, his contact ground, you want to run decimal 9. 01, decimal 9, over 851. Bono 392, estabilizado no localizador. Bono 398, torre 1895. 1895, obrigado, senhor. Obrigado. Nada. Romeo Zoológico 851, vacating runway by Fox. Zoológico 851, boa noite, taxi by Alpha, report before taxi Juliet. By Alpha, report before taxi Juliet, 851. Trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, também baixado e travado, tem 3662. igual ao 963? Tempo antes da aguarde, igual ao 963, se o mesmo aeronave em aproximação, já passou o marcador externo. Então é 3662 no solo ao 04, 121 no decimal 9. 29, obrigado e boa noite. Boa noite. Então 3662, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi da Juliette, aguardando para o ingresso. Via Alfa, mantém antes da Juliette, então 3662. E o 1012, a intenção é voar direto externo. Gente, mantendo a chegada. Certo. Flores 851, taxi via Juliet, follow the yellow vehicle until the gate 11. Copy. Juliet, gate 11, follow the yellow car, 851. Após o pouso do tráfego da companhia, Lima tem pista 10. Após o tráfego, Lima tem o 9193. Pico, são 184 pessoas a bordo, 184, 3 horas e 40, Galeão. Pulou no 885, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2, no bom voo. 895, boa. 7. Então 3662, Juliette, portão 01. Juliette para o 1, então 3662, obrigado. Bom, na cabeceira 10, tem uma aeronave decolando da 17, vai curvar à esquerda, ok? Sim, Matheus, mantém a posição na 10, com a número 3. Na 8 no solo, 07, livre à direita no 2 e no 9. Direito 2 e 9, 3 e 9. Salvador, muito boa noite, jogou no 398. Jogou no 398, boa noite, táxi em Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 398. Fosca decolou agora ao 08, chama o controle, 120, decimal 8. 08, obrigado, boa. Salvador, boa noite, o Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, contato radar, para o nível 270, saída PUCA. Para o 270, saída PUCA, Eco Alfa Oscar. Romano 3. O vento é de 100 graus com 12 nós. Tem livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, igual Romano 3. No 885 ali, mantém em pista 10, prepara para decolagem imediata assim que autorizado. Tá pronto, 885. Alinha final visual, 3258. 3758, torre 1895. 3858, boa noite, nacional. 3858, muito boa noite, reporta marcador externo baixado e travado. Reporta lá. Uno 3, decolou Zuno 1 no controle, 120, decimal 8. 308, boa número 3, boa. Salvador, muito boa noite, eu vou no menos 3. Vou no menos 3, contato radar, sou para o 360, saída Arbor. 360, Arbor, vou no menos 3. Autoriza o presente Arbor? 2000 pés. Primeiro, eu posso 2000 pés direto Arbor, vou no menos 3. Tá pronto, vou no 3885. 85 tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Iniciou. Externo, baixo travado, 3858. Continue a aproximação, aguardando pista livre. 58. Voo no 885, decolou Zuno 3, controle 120, decimal 8. 28, boa. Boa. Então 3858, sex train, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. É livre pouso, 3858, trem baixo travado. Daí é o gol, voo no 885. 3858 da TAM, no solo aos 15, livre à direita na 219. Alivra, 219, boa noite. Salvador, tá 3858, boa noite. Tá 3858, boa noite, táxi V Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 3858. Alfa Romeo Eco Alfa Oscar, chamo Centro Recife, frequência no 2085. 2085, obrigado, boa noite, Eco Oscar. Gol, o número 1 no 3, chama Recife, 1-2-8-8. 1-2-8-8, gol, o número 1 no 3, capto.